Fechando os nossos olhos nesse momento, pensando em Jesus, pensando em nosso lar, pedindo a Ele que deixe no nosso lar a tua paz, o teu amor, que consigamos a partir desse momento conexão com os céus, com a espiritualidade, para que toda essa palestra, toda a noite de agora, a partir de agora, nos corra com tranquilidade, com muita emoção. Unidos nossos corações, entrelaçados. país e por toda a nossa nação. E isso é ser cristão. Isso é vivenciar realmente o Evangelho de Jesus. Vibrar amor, vibrar paz, para que esse mundo se melhore com a nossa ajuda. Estamos comemorando o mês de Kardec, outubro. Então, nessa comemoração, nós vamos falar um pouco do Consolador Prometido. Nós vamos buscando com Emmanuel e Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos conta que o Mestre Jesus fez duas reuniões no plano espiritual com os seus pais. Quando ele fala seus pais, significa espíritos do mesmo nível de Jesus, espíritos puros, da primeira ordem da escala espírita. E esses pais são governadores de outros mundos. Foi quando Deus, nosso Pai, deu a Jesus a tarefa de ser o governador da Terra. Então ele fez essa primeira reunião para gerenciar a formação da Terra. Nós falamos na formação da nebulosa da Terra. Os nossos cientistas calculam que essa nebulosa da Terra se formou há mais de 4 bilhões de anos. Como dizem, 4,7 bilhões de anos. Então, nesta formação, Jesus, de acordo com Emmanuel, já era o Mestre da Luz, o Espírito Puro. E aí que nós observamos como Jesus é antigo. Como ele já viveu muito, bilhões de anos, já era o Mestre da Luz. Aí, Emmanuel nos conta também que ele faz uma segunda reunião. Mas antes dessa segunda reunião, o Cristo permite que venha a primeira revelação na Terra, a primeira revelação de Moisés. Essa primeira revelação foi há 1.500 anos antes do Marco Zero, antes do século I da nossa era, 1.500 anos antes do Cristo. Foi quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, recebeu as leis divinas, mostrando para nós a ideia de Deus único. Porque até então existiam muitos deuses, para tudo tinha Deus. E aí Moisés começou a colocar essa ideia de Deus único. Só que esse Deus que Moisés colocou, e nós verificamos no Velho Testamento, era um Deus vingativo, rancoroso, que castigava as pessoas, os seus filhos. Então, quando Jesus veio e colocou para nós um Deus diferente, um Deus Pai, um Deus de amor, justo, bom. E aí, essa segunda revelação acontece no nosso século I, no Marco Zero. Foi quando Jesus se reúne pela segunda vez com seus pais. Diz, conta-nos Emmanuel, que Jesus comunicou aos seus irmãos, amigos, que ele viria encarnar a Terra para dar o exemplo de amor e ensinar os seus irmãos. Então Jesus se prepara e vem para a Terra. Aí nós pulamos um pouco até o ano 33, onde Jesus estava já naquela, depois da última ceia, Jesus, ele costumava ensinar sentando na beira, a relva, no chão, nas pedras, e ensinava. Depois da última ceia, Jesus, a sabendo o que ia acontecer, ele disse o seguinte para todos aqueles que ali estavam: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai. Então aí Jesus coloca essa palavra, meu Pai, que é o nosso Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, mostrando que Jesus era um Consolador também. Por isso ele fala um outro Consolador, a fim de que permaneça entre vós. Então, o Espírito da Verdade. Essa palavra que Jesus coloca, Espírito da Verdade, ela aparece mais para frente. E nós vamos mostrar para vocês. Lá ele já colocou isso. Que o mundo não pode conhecer, porque não o vê e não o conhece. Então, naquele momento, nós, naquela época, e quem ali estava, não estava preparado para conhecer esse Espírito da Verdade. Mas quanto a vós, conhecê-lo-ei, porque permanecerá convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome. Então Jesus, veja como ele está presente, porque ele é o administrador da terra, e como é o administrador da terra, ele precisa também consentir. Então ele diz, viverá em meu nome. Então ele consentiu. Aí ele fala duas coisas, Jesus. Aí é que está a importância das duas coisas. Vos ensinará todas as coisas, ensinou o Consolador, e vos fará lembrar tudo aquilo que eu ensinei. Muito bem. Jesus desencarnou. Depois de 50 dias aproximadamente, existiu uma festa judia chamada Pentecostes. E neste dia de Pentecostes, todos que ali estavam, discípulos e todos, começaram a falar em outras línguas, outros idiomas, completamente diferentes. Todos. Pensava-se que esse Consolador prometido, exatamente ali, foi o dia de Pentecostes que ele apareceu, por falar em outros idiomas. Contudo, quando nós analisamos o que Jesus nos prometeu, a gente percebe que não era um Consolador. Por quê? São duas coisas que Jesus colocou bem claro para nós. Ensinará todas as coisas. E dois, relembrar tudo aquilo que lhe ensinei que foi esquecido. Então, naqueles 50 dias, não ensinaram quase nada. Aquelas línguas e idiomas que se falavam, ensinaram muito pouco. E depois, 50 dias, ninguém tinha esquecido nada que Jesus falou. Então, a gente percebe que não era o Consolador prometido. Só que esse Consolador, o tempo para nós é muito, mas o tempo no plano espiritual para a eternidade é muito pouco. Vocês perceberam que Jesus recebeu a incumbência 4 bilhões de anos, depois 1.500 anos antes dele descer, Moisés, 1.500 anos. Então, quando Jesus lançou esse Consolador, não era de se esperar para 50 dias, 100 dias. Era um tempo bem maior. E esse Consolador demorou 18 séculos para vir. Que para nós é bastante tempo. 18 séculos. Mas, comparando com a eternidade, gente, não é nada esse tempo. E aí, nós temos uma canção que fala um pouco desse Consolador que vem. E nós queremos colocar nesse momento. Coisas que ele disse e o homem não soube entender. Então, 18 séculos se passaram. 1850. A França, especialmente a cidade de Paris, estava se preparando para ser a cidade de luz do século. Então, eles alargaram aquela avenida Champs-Élysées até o Arco do Triunfo, e já preparando para dali do arco ir mais adiante com a Rua Larga. Por quê? 40 anos depois, eles construíram a Torre Eiffel. Naquela mesma avenida, iluminaram a Torre Eiffel. Com essa iluminação, transformou Paris na cidade de luz do mundo. Então, em 1850, havia uma coqueluche na França. Todo salão francês, as mesas giravam. Era uma brincadeira que se passava nesses salões de Paris. Em todos os lugares que haviam reuniões públicas, essa brincadeira chamava-se mesas girantes. Foi aí então que um professor, conversando com um amigo chamado Faustier, esse amigo lhe disse: Rivail, você já ouviu falar nas mesas girantes? E ele disse: sim, só que eu nunca fui ver, porque não acredito. Somente acreditarei se você me provar, Faustier, que essas mesas têm nervos para reagir. Aí eu acreditarei. E essa conversa ficou por ali mesmo, em 1853. E esse professor, Rivail, era um professor de uma inteligência fabulosa, porque ele foi discípulo de Pestalozzi. Era um colégio suíço, Pestalozzi, reconhecidíssimo no mundo inteiro. E esse aluno era brilhante, porque quando o mestre tinha que viajar, ele assumia a direção da escola. Quando ele retornou para a França, ele publicou vários livros, porque ele é um educador francês. Livros de educação na França. E um deles, desse livro, serviu de base para a educação primária da França. É como se no Brasil aqui, quem tem uma idade já mais madura, 35 anos, né? Assim, conhece o Caminho Suave. Estudou no Caminho Suave. O Caminho Suave nosso era a base da educação brasileira. Kardec foi assim. Kardec fez um livro que era a base da educação francesa, ou seja, o educador que todos conheciam na França como professor e educador. E aí, em 1855, Messier Faustier de novo encontra Kardec e disse: Rivail, você sabe que as mesas agora, elas não só giram, como elas falam? Mesas falantes? Aí o Rivail falou: agora eu quero ver isso aí. Estão falando? Estão falando. Então, marcaram uma reunião na casa do Baldan, que existiam duas meninas, Baldan, uma de 14 e 16 anos, e lá elas faziam as mesas girar e falar. Quando Rivail chegou, ele percebeu que era uma reunião frívola, como todas as outras que aconteciam na França. Perguntas pessoais, perguntas sem inteligência. As perguntas que lá faziam, principalmente as moças: eu vou me casar? E o espírito tinha que responder sim ou não, enfim. Eram perguntas pessoais. Kardec, na época não era Kardec, chamava-se Hipólito de Mizar Rivail, ele, fazendo as perguntas, começou a fazer perguntas mais sérias. Exemplo, a primeira pergunta que ele fez: que é Deus? Para aquelas duas meninas que ali estavam. E as meninas, através do Espírito da Verdade, respondeu: Deus é a inteligência suprema do universo. É a causa primeira de todas as coisas. Quando o professor professor recebeu essa resposta, ele ficou muito admirado. Porque como na cabeça de uma menina de 14 anos sai uma resposta dessa magnitude? E ele então começa a fazer outras perguntas, até que os espíritos respondem, porque ele pergunta quem é que estava ali respondendo, e foi o Espírito da Verdade. Aparece de novo aquilo que Jesus já havia falado lá atrás, né? O Espírito da Verdade. Então, ele adota o nome de Kardec, porque o seu guia familiar lhe havia dito que ele, em outra encarnação, foi um Buda que tinha o nome de Allan Kardec. Para não confrontar com aquele professor da época, reconhecidíssimo na França, ele então usa o pseudônimo para lançar essa nova doutrina, essa nova filosofia, essa nova ciência. Só que muitos amigos ainda não sabem que quando ele lançou o livro, no 18 de abril, o livro dos Espíritos tinha somente 501 perguntas. Ou seja, não estava completo. Porque precisava lançar. Somente um ano depois é que ele completa o livro com 1019 perguntas e existe até hoje 1019 perguntas. Então ele dobrou praticamente um ano aquelas 500 perguntas. E aí a espiritualidade trabalhou muito, porque era o consolador prometido que Jesus havia prometido, esse Espírito da Verdade. Então, num dos prefácios ali do Evangelho existe uma mensagem do Espírito da Verdade que diz que os Espíritos são as virtudes do céu. Quais trombetas eles povoam o espaço e vêm nos ensinar todas as coisas. Então eles vêm nos ensinar o mundo espiritual, que a vida não termina, qual é o comportamento na vida espiritual, de onde nós viemos, onde estamos e para onde nós vamos. Então todas essas coisas vieram nos ensinar. E aí o nosso amigo Carlos Conceição, do Rio de Janeiro, pegou aquela mensagem que está lá no Evangelho e colocou uma linda canção. E ficou assim. Instrumentos da paz do nosso mais do que espiritismo e espiritualismo, o que todos nós precisamos de espiritualidade. E quando a gente entende isso, a gente para de fazer perguntas frívolas nas nossas orações. Quando a gente faz a nossa oração, a gente pede sabedoria, que é o que a gente tem que ter para poder conduzir os momentos pelos quais passamos, as aflições, a angústia, o medo, a ansiedade. Então, quando a gente levanta e ora, pensamos sabedoria. E o resto vem por acréscimo, Deus nosso Pai. Jamais nos esquecer de nos abençoar. Não lembremos disso. Então, Kardec dali começou a escrever o Pentateuco, são aqueles 5 livros que formam a base da doutrina espírita. E de fato, sem o Evangelho, a doutrina espírita não seria nada. E foi no dia 15 de abril de 1864 que Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí então se formou toda a doutrina de luz que nós conhecemos. Só que nós ficamos sempre pensando, principalmente eu pensava, desde adolescente, qual é o objetivo do Espiritismo. Então, eu estava lembrando disso quando adolescente lá em Araraquara, no interior de São Paulo. Nós tínhamos alguns amigos e eram dois inseparáveis, a Maria do Rosário e o seu irmão, Gutenberg. E nós íamos à escola e vizinhos, e ali, católicos na época, só que na esquina existia uma tenda de Umbanda. E essa tenda de Umbanda dava para escutar a música que eles tocavam lá de Atabaque e os pontos. E nós tínhamos receio daquilo, porque toda sexta-feira aparecia na encruzilhada ali na esquina nossa os despachos que eles faziam. E sem entender nada, porque a gente não entendia, nós éramos, a gente falava, ignorantes. Ignorantes não no sentido de grosseiro, nós éramos também grosseiros, né? Mas ignorantes no sentido de ignorância, de não saber as coisas. Então a gente não entendia o que era bem, mas também não entendia o que era espiritismo. E se confundiam muito naquela época as coisas. Até que chegou na cidade uma informação de que sim, chegaria na cidade um espírita. E esse espírita, que se diziam que era diferente daquilo que a gente conhecia ali na esquina, mas iria fazer previsões e adivinhar tudo. Então, essa é a informação que nós tínhamos, que era o espírita. Aí nós falamos, será que esse é o objetivo do espírita? Fazer previsões, adivinhações? A Maria do Rosário me lembrou muito aquelas perguntas que se faziam lá na época de Kardec, porque ela virou e disse, olha, eu quero ir lá. Eu falei, mas por quê? Porque eu quero saber se eu vou me casar. E com quem eu vou me casar? Aí o TBR, o irmão dela, falou, ah, eu também vou. Eu quero saber o seguinte, se eu vou ser rico, milionário na vida. Eu falei assim, eu não vou. Não vou porque eu tenho medo. Porque deve ser igual isso que a gente encontra aqui na esquina. Né? Eu tenho medo, eu não vou. E eu os convenci a mim mesmo. Mas a Maria do Rosário, hoje já com uma idade madura, não sei se foi bom ou mal, mas ela não se casou. Mas ela também não foi fazer a previsão. E o meu amigo Gutenberg não ficou milionário. Ele se aposentou. E ele desista e se aposentou. Mas eu acho o seguinte, ele ficou milionário nas suas ações, nas suas atitudes. De fazer o bem na carreira. Ficou milionário. Mas não monetariamente. Então nós fomos pensando, desde aquela época, nós fomos pensando nisso, nesse objetivo do Espiritismo. Até que eu vim para São Paulo, ali uns 2 anos, e a minha irmã, professora, um dia chegou e disse, Paulo, sexta-feira agora, era quarta, sexta, eu vou no Centro Espírita, e você vai comigo. Eu disse, mano, não vou não. Falei, por quê? Ah, agora eu já vi lá, deve ser igual aquilo que eu vi lá no interior. Ela falou, não é aquilo. Ó, eu vim dizer lá no centro espírita, não sei se fazem aqui, mas lá no centro espírita, eles fazem uma corrente e amarram todo mundo na corrente. Corrente mesmo, todo mundo amarrado. Ela falou, não é assim, Paulo. Eu falei, não, é assim sim. Já ouvi dizer, então eu não vou, eu não quero ser amarrado nessa corrente, não. Aí o meu irmão, que estava lá, virou para ele e falou assim, ó, então vai com você, irmão. Você tem que ir comigo, porque tem que andar sozinha, né? Pegar um ônibus, fica na hora, pega bastante. E meu irmão, polícia militar, da rota de São Paulo, o João falou assim, eu vou com você. Mas olha, eu vou armado. Por quê? Se tivesse a corrente que o Paulo está falando e vier me amarrar na corrente, eu que vou amarrar todo mundo, vou prender e levar para a delegacia. E já saiu assim. Tá bom. Sexta-feira chegou, lá os dois foram. E eu esperando a noite, né, de chegar. Estava curioso para saber se tinha essa corrente. Aí quando chegaram, perguntei, e aí João, como é que foi? Então, Paulo, lá foi tranquilo, não teve corrente, nada. Fizeram lá uma preleção, explicaram o evangelho. Depois teve uma sessão, desceram alguns espíritos, falaram algumas coisas, mas não teve nada disso que você falou, não. Não é, não é isso. Aí, eu falei, bom, então eu vou, na outra sexta eu vou. Eu estou curioso para saber se não era aquilo que era, então. Aí, na outra sexta-feira, eu fui com a minha irmã. Chegamos lá, uma casa simples também. A minha irmã ficou, ela fazia educação mediúnica, na outra salinha, e fiquei lá no salão com esse aqui. Assisti a preleção e tudo mais, aí teve uma reunião mediúnica. Nessa reunião, gente, um espírito disse assim, nós pedimos para todos vocês muitas preces, porque nós já estamos trabalhando, haverá os maiores acidentes aéreos. Nós precisamos da ajuda de todos vocês. À noite vocês façam prece, porque precisamos disso. E se despediu e foi embora. Terminada a reunião, eu falei assim, mano, se não acontecer esse acidente que eu falei, eu não venho mais com você. Não venho mais. Tá bom. Sexta-feira, vamos embora. Quando foi sábado, 10 horas da manhã, na França, isso em 1970, dois boilers, um subindo e decolando, chocaram-se. 250 passageiros desencarnaram. Um dos maiores acidentes aéreos até então. Olha que veio, quando veio essa mensagem, eu estava perto da minha irmã, ela olhou para mim assim, falou, e agora? Eu falei, agora eu vou estudar Espiritismo. Nossa, isso não é brincadeira. Como é que ele sabia que isso ia acontecer? Não é brincadeira. Então, comecei a estudar Espiritismo, adolescente. Mas aquela pergunta veio, qual é o objetivo do Espiritismo? Era previsões, porque na verdade o Espírito também fez uma previsão para mim, né? Vai acontecer um acidente aéreo, precisa de prece. Falei, será que é isso? Aí comecei a estudar. Meus amigos, estudando o Pentateuco, eu encontrei no Livro dos Médiuns, item 303, qual é o objetivo do Espiritismo? Lá diz, é o melhoramento moral da humanidade. Então a gente percebe, melhoramento moral da humanidade. Como nós fazemos isso? É cada um de nós. Então se eu melhorar a mim mesmo, você melhorar, você, nós vamos melhorando a humanidade inteira se melhora. Então começa com cada um de nós. Então está lá, procura o item 303. O objetivo do Espiritismo é melhoramento moral da humanidade. Então, os centros espíritas têm essa função de fazer com que nós nos melhoramos. Como? Aprendendo. Vamos aqui aprendendo, praticando amor, trabalhando no centro, dando paz. Indo nas reuniões mediúnicas, fazendo assistência social, evangelização infantil. Tudo isso é um melhoramento nosso da humanidade. Esse é o objetivo maior que nós entendemos. Então, essa doutrina de luz, nós precisamos agradecer. Porque essa doutrina vem, não é o prêmio que a gente recebe. Né? Quando a gente encontra o Espiritismo, entende o Espiritismo, é o prêmio que a gente recebe para que nós possamos evoluir. Então nós vamos agradecer essa doutrina, né, Deus? com o rumo do Evangelho dele, que ele havia implantado na terra, assim, como é que estava caminhando o Evangelho. Então, o irmão X, que é um repórter da espiritualidade, diz que Jesus chegou para Ismael e deu-lhe uma tarefa, para que cuidasse do Evangelho que ele implantou na terra. Ismael respondeu para Jesus, mestre, deixa comigo, deixa que eu vou dar um jeito nisso. Então, 1500, não era 1500, saindo daquelas caravelas de Portugal, aquela falange do anjo Ismael, foi até aqueles capitães, aqueles marinheiros, e eles saíram de lá com um objetivo: ir até a Índia, buscar as especiarias da Índia, que era o que eles sempre faziam. Só que, intuídos por essa falange de Ismael, eles não conseguiram pegar o rumo das Índias e ancoraram nas terras do Cruzeiro. E ali foi que Ismael disse a Jesus que ele havia escolhido aonde seria a pátria do Evangelho. Jesus, nas terras do Cruzeiro. Porque aqueles aborígenes que ali estavam, corações puros, receberiam a mensagem com muita facilidade. E logo, na primeira, meio dia da chegada, os jesuítas começaram a ensinar o cristianismo para todos. E aí, floresceu o Evangelho no Brasil. E essa pátria do Evangelho, coração do mundo, como diz Humberto Campos, nós fazemos parte dela. Por que será que nós reencarnamos aqui? Por que será que nós estamos aqui, nessa doutrina de luz? É porque nós fazemos parte dessa parte do Evangelho. O Brasil é considerado o país mais evangelizado do mundo, da Terra. Nós somos aqui o país que mais tem extensão das colônias espirituais na Terra, são as casas espíritas. Nós temos mais de 20 mil centros espíritas no Brasil. Em Portugal, agora recebemos a informação da Teresa, que esteve lá, do pequeno tempo, no seminário em Portugal, tem 142 centros espíritas. Até então tinha 104, não sabia, mas ela confirmou 142. Então, no Brasil, as religiões florescem a cada esquina, porque não somos a pátria do Evangelho. Muitos de nós até pensou, quando a situação política estava muito ruim, que ainda não melhorou muito, mas ainda continua ruim, né? Pensou em abandonar, jogar a toalha, sabe? Sair do Brasil, esquecer, abandonar o Brasil. Mas alguns fizeram, outros não. Então quem fez está errado, porque está tomando um caminho totalmente diferente daquilo que havia planejado. Então a pergunta do nosso coração é: por que nós nascemos Brasil? Por que nós estamos aqui em São José dos Campos? Por que nós estamos aqui exatamente no Jacó? Porque nós temos uma tarefa para fazer. Seja ela pequena, médio, não importa, nós temos uma tarefa. O Chico já dizia que ele iria e Emmanuel iria reencarnar aonde? No Brasil. Divaldo, quando você conversa com ele, ele fala que ele vai também e a Joana de Ângeles vai reencarnar no Brasil. Ele fala, aperta no Brasil. Então, o Brasil está recebendo muitos, vai receber espíritos, grandes povos, para ser essa pátria do Evangelho. Mas nós precisamos ajudar. Nós fazemos parte disso. Então, se a gente fizer um pedacinho pequenininho dessa transformação moral da humanidade, nós estamos ajudando a ser discípulo de Jesus. Em muitas delas, por orgulho. seguir, nos esforçarmos pelo menos, né, para seguir o Evangelho de Jesus através dessa doutrina maravilhosa, ainda nascemos no Brasil. O que mais podemos querer? A não ser agradecer. Gratidão. E a gente aproveita essa canção, por orientação até dos nossos amigos palestrantes, uma delas a Paula Zampa, que vive numa missão de paz. 4 vezes por ano ela vai para Israel para fazer isso, missão de paz. Para se enfiar num hotel e ficar só orando, para que comece de lá para cá essa paz. Então ela orienta, Leia, Paulo, fale isso nas palestras de vocês. Eu tenho falado e tenho passado para todos os meus colegas da importância que nós temos que ter de novo, retomar a alegria de sermos brasileiros. Está apagado, está, né, morno, está uma tristeza. Por quê? Pela política. Os nossos políticos continuarão roubando, continuarão sendo corruptos, continuarão fazendo tudo o que fazem. E nós não podemos nem julgar. Que dirá nos entristecermos por isso? A crise existe, está aí, porque a gente vê com os olhos da crise. Então, a gente lembra do que nos diz o Evangelho de Jesus, quando a gente lembra da nossa doutrina espírita, a gente tem que se fortalecer. Nos unimos de novo, voltar a ser povo acolhedor e sorridente, que sempre fomos. Não é possível permitir que política separe amigos. Eu tenho amigos que perderam amigos, deixaram de ser amigos por causa de política, porque um é de um partido, o outro é de outro. Então a gente tem combinado assim, manda tudo pro WhatsApp da Eliane. Tudo que vier de piadinha, coisinhas, que você quer provocar uma outra pessoa, manda pro WhatsApp só de uma pessoa, e essa pessoa deleta. Não passa pra frente. A gente tem expoliciado e tem conseguido. A gente tem conseguido. Eu mando tudo pro Paulo, o Paulo deleta. Porque dá aquela coceirinha, né? Você quer mandar para provocar, você se segura. Não tem como segurar, manda para sua mãe, manda para o irmão, para o filho. Deixa essa pessoa incumbida de deletar. Porque os nossos irmãos espirituais também já nos revelaram que está sendo muito difícil se aproximar da gente. A nossa energia está densa, pesada, carregada, por causa dessa tristeza que temos trazido. Por causa dessa falta de compreensão por causa do político. Que não é crise política, né? Nós sabemos que a nossa crise é moral. Então, que a gente se fortaleça de novo. Que a gente lembre do amor. Nenhum povo tem o carinho e a receptividade que nós temos. Quem já viajou para fora sabe disso. Ninguém abraça como brasileiro. Ninguém acolhe como brasileiro. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos ficando, nos tornando frios. Então, que a gente consiga se unir de novo. Vamos unir em preces, em boas vibrações. Que a gente volte a ser um povo unido, um povo que socorre, que ajuda, independente do partido político e da religião. Sejamos, antes de tudo, cristãos. Então, começou a me mandar esse WhatsApp dela aí. Eu comecei a abrir no começo, mas aí sabe o que aconteceu? Meu celular começou a ficar com a memória cheia. Não consigo abrir mais. E não vou aumentar a minha memória. Muito bom. Deixa lá. Nós vamos encerrar agora com paz. Então, que vocês se sintam confortáveis. Pensamento em Jesus. Agradecendo a Deus, nosso Pai, pela permissão de que hoje estarmos. Aos mentores dessa santa casa santa que prepararam o ambiente para que aqui estivéssemos. Que a partir desse momento também vibremos em pensamento. Que façamos um passeio virtual, mental, pelo nosso lar. Pense em cada cômodo do seu lar nesse momento. Imagine Jesus adentrando em todos esses cômodos, retirando dali tudo que te incomoda, que te aflige, que te assusta, que deixa você com menos esperança, com a fé um pouco abalada. Imagine que exatamente nesse momento Ele coloca nesses lugares a paz, a luz, o amor, a bondade, a compreensão e nos fortalece para que possamos, com mais ânimos, com boa vontade, com disposição, que sejamos cristãos, caridosos, nos lembrando a que viemos, se não para servir e amar o nosso próximo. Levemos também toda essa vibração de paz e de amor que nesse momento iremos receber para todos os nossos colegas, irmãos, amigos, conhecidos e familiares, enfermos, que se encontrem em algum leito de hospital, ou mesmo em casa, ou com a saúde um pouco abalada, que esse passe de cura também possa chegar até esses irmãos, que eles sintam toda a paz de Jesus, toda a saúde, através dessa luz de amor e de paz. se sintam fortalecidos, revigorados, que a compreensão também se instale nesse momento, para que percebam e tirem o melhor proveito dessa situação pelo que passa. Que se for da vontade de Deus, nosso Pai, que possam retornar ao convívio dos seus familiares, dos seus amigos, fortalecidos na fé, na esperança e no amor.